É 310, efetor de views, salvando o Wilson 08. Afirmo, salvando o 08, mas precisa de mais de 20 dias agora à esquerda da rota, né? 310. Gente, passa o nível de voo no 60, chama agora o centro Recife na frequência 12545, alterna 1285 e informa sobre os desvios. Ok, chamará o centro 6390, obrigado, boa noite. Controle 1, 0208, boa noite. 208, boa noite. Controle, boa noite. Bono 096, 1200 pés, perfil da Momo. Bono 096, contato radar na decolagem, submantendo o voo 370, via saída da Momo. Via Momo 370, Bono 096. controle Gol no 096, autoriza a frotida da presença. Gol no 096, mantém o perfil da saída e aguarda a transferência. Certo. Instante 385 autorizado. A linha de decorre, pista 1-0. Vento 1-4-0 graus com 0-7-9. Vento e a linha de Do 2707, completo. Correio. Acione a edificação. Disse a via chegada a bomba para 4 mil pés. Ajuste a altímetro 1014. Via chegada até 4 dias do 2707. O 1096 chama agora o centro Recife. No 2545, alterno 2085. 2545, 2085. Boa noite, 2179 da Gol, ponto de espera da 10 pronto. Boa noite, Gol 2179, autorizado a alinhar e manter, pistão 0. Ali mantém, 2179. Decolou 23, chamando 20-8, bom voo. 20-8, uma boa noite. Olhe, boa noite, está 3-8-5. 707. Azul 2707, prossiga. Pensando de rio à esquerda, proa 200, por mais 20 milhas, ok? Quente, forma ao termo. Gosta. Da 3815, contato radar decolagem. Subir e manter o nível 340 via saída da El. Via da El, 340. Autorizado decolar, então no 40 graus com 079. Desde decolagem, 2179. Fala Comandante, boa noite, Azul 2782, Matenono 7070, da Índia. Para o controle? Azul 2782. Azul 2782, assim, uma identificação via chegada a mar e desse mantém 050, vista do quilômetro 1014. Chegada a mar e meio 14, 050, desce Azul 2782. Controle Azul 2707. Consigo. Olha para o Serra Vitor 367, está presente? Autorizado. Autorizado, então, 367-804-6, Azul 2707. Azul? Liga Azul 2722. Possibilidade de voar ITAP ou 366 para evitar formações na frente? 79. 366 Azul 2722. 366, muito obrigado. Controle de Salvador, boa noite com 2179, cruza 2000, solicita para de Leda. O 2179, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado da EL unicamente. Da EL na proa, voo 2179. Autorizado a descer, depois azul 2782. 2722, desce até 5 mil pés, PNH 1014. 5 mil, muito obrigado. O 096 na escuta. Azul 3707, se tiver condições, está autorizado o certo 366 para a RNAV, lista para 2500, reporte estabilizado. Pronto, serve 366, reporte estabilizado, descendo para... 2500, Azul 2707. Confie por gentileza, ajuste. NH1014. 114, Azul 2707. Descendo para 2500, obrigado. 03895, chame o centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 28.35. 251-12835, boa noite. Azul 272, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, azul 27-82. Salvador, boa noite. É Portugal, 023, descending to flight level 060, via Bom, Canadian 014. Level 060, via Bom, Canadian 014. 179 foi Ognade. Foi Juno 79, é da Gol? Afirmativo, Gol 2179 foi Ognave. Ognave, 2179. Informa o tráfego com a disposição de 11 horas, 14 milhas de Moço do Oeste. É um Alfa 320 da TAM. Ciente, Gol 2179. Gol 2179, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna no 28.35. 251-2835, boa noite, Gol 2179. Estou precisando aí, nave azul 2707. Azul 2707, complete aproximação, chame a turno no 8.95. 895, boa. Boa noite, azul 2707. Boa noite, azul 2707. Informe visual com o campo. Vento. Uma centena com 7 nós. Posso visual. Visual, azul 2707. Registrado, pouso autorizado, sistema 01. Sem chuva na vertical. Livre pouso, azul 2707. Fundamento 24, dessa via chegada a Mari para nível de voo 050, QNH na 094. Aguarde, o Xenem 6224, voo inicialmente Mari. Azul 2722, desça para 25000PES, autorizada a RNAV, reposta estabilizada. 2500, reposta estabilizada na RNAV, azul 2582. É Portugal 083, descendo em surfa atrás um fit, que nem se mandaram a foto. Portugal 083, descendo em surfa atrás um fit, ó. Que nem se mandaram a foto. Bom, 246, dessa via chegada longe para nível de voo 100. Bom, 888 na escuta. Na escuta. Bom, 888, dessa para nível de voo 060. NH na 064. 060. É Portugal 023, are you able Aernav Procedure? Aernav Procedure? Yes, we are able Aernav Approach. We are just not any 200 provide level. Roger. 023, after deviation 5, we have the 367. After deviation, we'll proceed direct to Sierra Victor 367, down 023. Foro 246, desce até nível de voo 080. 080, 246. Xenem 224, VTAP. estabilizando na aeronave Azul 2782. Azul 2782, chame turno no 8 decimal 95. 1895, boa, 2782. Salvador, boa noite, Azul 2782, estabilizado na aeronave. Azul 2782, avistado, vento 1-0, graus 62 de nós, pouso autorizado, pouso na 0. Autorizado, pouso na 1-0, Azul 2782. Autorizado, certo, 366. Afirmativo, 624, voe 7366 para o Renato. Boa, 888, confirme sua velocidade. 909, agora, Bono 888, livre desvios, é o número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2309. É Portugal 03, clear to fly, serve to 366, descending to 2500 feet, report service. Ser para dar nova prova. Salvador, gol 970. Gol 970, 120, decimal 8. Controle, Salvador, 970. Gol 970, desça para nível de voo 090, via chegada mar. 090, via chegada mar. Autorizo 369, primeiro para acelerar, fica mais fácil pra gente. O 970, seu número 6 na aproximação, mantenha a chegada. Número 6, confirma. Afirmativo. É sua velocidade, pode voltar normal? Afirmativo, reduza para 250 nós, corrigindo, é o número 5. Não peço que o colega Tom corrigiu do recife, pediu para ele manter 310 nós, ok? Tá. Tiana 6224, desce até 4, meu pé. Assumiu, 6224. Tô no 888, após desvio, voo 7367 para a Renave e desço inicialmente até nível de voo 050. Agora então, 367 para a Renave, descendo 050. Controle, boa noite, voo 970, informação linda. Voo 970, desça via, chegada a Mali para nível de voo 100, CNH 1094. 094, descendo via até o nível 1-0-2. Senna 6224, em condição de voo 7366 para a Renave? Avando, 7366, a Portugal 023, are you able to fly 7366 to Renave? Negativa, Portugal 023. Roger. E aí, boa noite, Azul. 079.790, tá pronto, que tinha que ir da terra agora. Você está pronto, está pronto. Tem. Não tem nada, já tem nada. No 170, reduz a velocidade para 2509. Já está mantendo. reduzir a velocidade, quer que reduza mais um pouquinho. Em condições de reduzir para 230, gol no 70, número 6 na aproximação. Reduzir para 20? 7. Bono 888, tem condições de reduzir velocidade para 200 nós? 200, Bono 888. 200, 88. Eu tinha 200, não, né? 211, azul 272. Bono 970, desça para nível de voo 070. 70, cada bom. 246, reporte a fim dos desvios. Ok, vamos ver quanto mais. Estabilizado. 10.800, número estabilizado, 6224. 6224 vai seguir tráfego 12 horas, 12 milhas, com 220 de grau de speed, Alfa 332 da Portugal. 6224, Alfa da posição 023, on final profanway, mandino. 023, complete final, contact Tower 118.95. 118.95, boa noite, final 023. Bono 888, desça para 4, meu pet. 4, meu. On final profanway, 10. Bono 246, desça para 5 mil pés, reporte ao fim dos desvios. Positivo, sem copiar o reportoral, mas 246. Ok, tchau. Iniciando curva direita 9079, de informação. 79079, chama o controle, 9029, boa viagem. 9029. Esquerda 025, limite radial, pode ocupar? Radial 280, Silvério de Salvador, Bono 970. 270 Salvador, sim, tá certo. Conselho Salvador 979, tá 2.000 pés, curvando à direita, evitando formação da esquerda. Sente o Bono 979, azul 9079, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 320, reporte no fim dos desvios voando Elefa. Afirmativo, subindo 320, vai voar Elefa da presente, já efetuou os desvios, o azul 9079. Salvador, voo 970. Prossiga ao 970. Tente o 970, desça para nível de voo 080. 080, proa 060. Bono 888, informe que seguirá tráfego, 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, cruzando 3.200 pés, em descida 2.500. Reduza a velocidade para 1.909. 199. Bono 888, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite radial 280 do VR de Salvador. Presente proa 280 de Salvador, limite 22. Bono 888, desça até 2.500. 2.500. 888, copiou, está autorizado, descida até 2.500. 2.500. 4.000 pés. 4.000, no 2.500. Bono Salvador, boa noite, Xenemia 313. Xenemia 313, contato radar, suba para nível de 360, está autorizado, letra. 660, autorizando mesmo, 63, 63. Bono 970, desça até nível de voo 050. 050. Poderemos voar o 68? Aguarde, 970. Tá avisado, né, minha? 224. É 224, você me torna no 8, decimal 95. 2950, liga a pouco, 224. Tô no 888, desça para 2500. Estamos descendo, senhorita, para 2500. Treinamento 224, continue a aproximação. Aguarde pista livre, ventando a 30 graus com meia dúzia de mais. Confirmar se a pista molhada ou seca? Negativo, pista seca sem chuva na vertical. Ciência, né, 2-4, então, agora já tem condições de voar o Sierra Papá 367, o 246. Voo no 888, retoma a navegação certa 366 para a Renato. 366 para a Renato, 88. Voo no 970, copia o controle, curva esquerda, proa 020. Já está acusando, pode ser um pouquinho menos aí, proa 090. Pode ser proa 010 para o gol 970. Autorizado, gol 970. Qual é o limite? Limite radial 300, gol 970. 300, sim. Foro 970, vamos já ultrapassar o limite, novo limite radial 290 do VR Salvador. Certo. Foro 246, desça para 2500, autorizada a RINAV, reporte estabilizado. 2500, autorizada a RINAV, reportará estabilizado no 246. Foro 970, desça para nível de voo 060. 060, gol 970. Bono 970, faça uma navegação certa 368, desça para inicialmente 050. 050, boa. É Xanem é 3-3, suba restrita da nível de voo 320. Restrita 320, Xanem é 3-3. 1-7-0, agora na proa 020. Sente o 1-7-0. Qual é Xanem é 3-3, restrita? Restrita é 3-3. A proa 230, está formação de... Eu posso, coordenação. Vai, Foram 246. Se tiver condições, deixa e manter a 2500 autorizada a RINAV. 246 iniciando a RINAV. Foram 970, desça para 4000 pés. 4000 pés. Ajuste. Penegal no 0 no 4. 14, obrigado. Penegal 3 no 3, autorizado o Mótiva. Autorizado, pode, calma, 3-3. Abre a zona final da 1-0-8-8. Foram 8-8, chame-se torno no 8, decimal 9-5. 2-9-5, boa noite. Foram 2-4-6, reduz a velocidade para 2, torno 9-0-9. 7, reduzindo no 2-4-6. Foram 9-7-0, reduz a velocidade para 1-7-0-9. 1-7-0, 1-7-0. Azul 9079, chame o centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterna no 26 decimal 0. Azul 9079? É, escuta, na 079. Azul 9079, chame o centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterna no 26 decimal 0. 28 ou 260, tenha boa noite, boa semana. Gol no 970, segue o tráfego da companhia, 11 horas, 7 milhas, cruzando 3 e 4 séries em descida para 2.500. Vindo no tráfego visual, 2.500, por quê? Tem Afirmativo, tá, Cruz. Cruzando 3 mil pés e descer para 200. 200. Vou no 170, 11, reassuma a navegação, certo, 368, desce até 4 mil pés, vou no 170. Para 368, descendo até? 4 mil pés, gol no 170. 4 mil. Gol no 970, desce até 2.500, já pode estabilizado. Estamos estabilizados. Logo, carro na frente. Salvador, né, do 490, ponto. Boa noite, 4-9-0, mantenha a ponta de espera. Informação, chame de torno no 8, decimal 95. Obrigado, 1895. Torre Salvador, boa noite, é o gol 1246, na final da 10. Boa noite, gol 1246, senhor número 2, para pouso, aguarde, pista livre. Ventando a 30 graus com 7 nós. 465. Telemetria 313, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, na Serna, 128, decimal 35. 1970, chame torno no 8, decimal 95. 295, obrigado, 970 da Gol. Gol 970, está autorizado inicial, Rinav? Autorizado a Rinav, desça para 2.500, gol 970, reporte estabilizado. Portaria. Pouso autorizado. Sempre pouso 1246. O 1970 está estabilizado e tem a pista dele. 9170, chama em torno no 8 decimal 95. 19895, 9170, boa. 1246, sola 01, chame 121, decimal 1, sola. 121, 1, Oli Bravo, 1246, obrigado. Torre Salvador, cordial, boa noite, 970, RNAV da 10. Boa noite, 1970, vento 130 graus, 62, repouso autorizado, pista 10. Repouso no 0, voo. Salvador, boa noite, gol no 1-7-0, na final, com pista ali. Boa noite, gol 1-1-7-0, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarda. Azul 4920, decorte imediato 5 autorizado? Acima. Autorizado, minha área mantém agilizado. Anima aqui, sistema 0, Azul 4920. Azul 970. Solo 03, chama no 21 decimal 1, livrando à direita. A livrando à direita, 21 1, certo? Certo. Azul 4980, vento no 30 graus, meia dúzia, autorizado, decola sem parada. Gente, iniciando azul 4980. Zero, pista 1-0, livre pouso autorizado. Sente, baixar travando, livre pouso, gol 1-1-7-0. Do 4980, gol 05, chegando 2-0, décimo 8, boa viagem. 208, boa noite, obrigado. Controle Azul 4980. Cada uma decolagem, suba para nível de voo 350 via saída PUCA. Sente PUCA 350, Azul 4980. Lisa, Alfa Romeo Uniforme da presente para o Azul 4980. Azul 4980, está autorizado Jama. Jama, então. Uno 170, solo 07, Uno 21, desta Uno. 211, Corona 70. Salvador, boa noite, ou transferência 05, no ponto de espera pronto. 3305, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, ventando 50 graus, meia visibilidade. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, transferência 305. Romeu Fox 018, azul 98. Azul 4980, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Positivo. Direto 2545, 2645, é isso? 125, decimal 45, a secundária 126, decimal 85. Ah, 2685 a secundária, primária 42545. Boa noite, obrigado. Santos 3305, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 330, via saída PUCA. Saída PUCA 330. Controle, tá? 3305, solicita a proa 90 até através de Jamo após prossegue sair. Dividir vista 3305. Obrigado. Delta 3305 vai precisar manter essa proa por aproximadamente 90 milhas.